na cidade de Assis. Chegou o circo de tourada por nome Real Madrid. Por gostar de um rodeio eu também fui assistir. E vibrei de emoção vendo os toureiros exibir. Me deixou impressionado um boizinho ensinado por nome de Jabuti. Pra falar a mesma verdade, até hoje eu não vi um boi que pulasse igual esse tal de Jabuti. Seu Arthur, que é o proprietário, me contou que até ali nenhum peão conseguiu os seus pulos resistir. Esse boi é joia rara, no seu lombo ninguém para, não adianta insistir. Peão Maurício Faria, mineiro de sangue quente, é o rei das montarias nesse nosso continente. Dos torneios que venceu, tem medalhas e patente. Pra montar naquele boi, achou que era competente. Parou na primeira vez, na segunda o tirolês tirou ele no repente. Pra uma nova montaria outro dia foi marcado. Pra assistir esse espetáculo o circo ficou lotado. Até faixa de campeão pro moço foi ofertado. A plateia em suspense aguardava o resultado. Vence a luta o mais forte, Maurício não teve sorte, pelo boi foi derrotado. Depois da grande vitória do boizinho Jabuti, Maurício falou que o boi é o campeão do Brasil. Se o Maurício disse isso, ninguém pode desmentir. E se alguém duvidar, procure o Circo Madrid. Faça sua inscrição, seu Arthur dá 1 milhão pra mudar e não cair.